para já, acontece aqui a mesma coisa que acontece muitas vezes nos encontros da APIM. Você vê a não presença do Estado, o que demonstra que não há interesse no assunto, não no Estado como entidade, mas no Estado enquanto as pessoas que estão à frente desse trabalho. Se falarmos com o ministro do Urbanismo, é claro que ele vai dizer que sim. Se falarmos com o ministro das Finanças, é claro que vai dizer que sim. Mas eu entendo que, até hoje, nesse assunto falta um maestro. Um maestro que orquestre Ministério da Justiça, notários, Ministério do Urbanismo, alguém que cobre dessas pessoas. Porque, por exemplo, cadê o INH? Eu mandei agora uma mensagem para o doutor Eugênio Correa. O INH não mandou ninguém para a reunião do Banco Mundial para falar sobre crédito à habitação. Mandei agora uma mensagem para ele. Mas isso a gente nota, inclusive, nos encontros da APIMA. Não se leva com seriedade o assunto. Infelizmente, é o que acontece. Bom, eu acho que, passando um pouco por todas essas questões que estão aí, então vamos lá. Existe um potencial de expansão do mercado de financiamento habitacional para Angola? Claro que sim. Por quê? Porque você tem cada vez mais uma conquista financeira da população, uma formação profissional da população, um investimento externo no país, que a diretora da ANIP anunciou 7 bilhões de dólares, dos quais somente 2 bilhões do setor petrolífero, 5 bilhões de outros setores. Maravilhoso. O PIB não petrolífero vai crescer como já tem crescido muito. Então existe potencial. Ponto. Quais são os principais problemas, os obstáculos, os desafios no mercado imobiliário angolano? Principais problemas: burocracia. Não é novidade para ninguém. A burocracia é muito grande. Acesso à terra já foi objeto de estudo por parte de vocês com relação a isso. O acesso à terra é muito difícil. Mas o que eu vejo é assim: eu sempre disse, não existe mercado imobiliário sem banco por trás. Você tem que ter o banco por trás para financiar, porque as pessoas não têm capacidade financeira para comprar pronto. E nessa equação, você pode ter o melhor de situação financeira financiando o pior de situação financeira. Como? Política habitacional. Dentro da política habitacional, você tem o setor de financiamento. Então, como fazer isso? Imóveis a partir de um determinado valor poderiam ter um juro mais alto, e parte desse juro servir para subsidiar um juro abaixo da inflação para os mais necessitados. Ok? Então, eu quero comprar um imóvel de 300 mil dólares. Perfeitamente, de 300 mil dólares para cima, o juro é 12%. E nós vamos pegar 1%, 2% desse valor e reverter naquele financiamento, quando nós temos uma inflação de 9%, naquele financiamento talvez de 4%. Pô, mas tem 5% de perda aí. Quem que paga isso? Aqueles 2% e o Estado entra com o resto. Ah, mas o Estado está a deitar dinheiro fora? Não. A DW, as empresas de que fazem esses estudos, a Deloitte, todas as outras, poderiam fazer um estudo para somar a cadeia de valor. Foi citado lá num dos... cadeia de valor, não, dos estudos de vocês. E o que eu chamo de cadeia de valor aqui? Será que um subsídio ao financiamento habitacional fizesse com que as pessoas tivessem acesso ao financiamento habitacional não promoveria um desenvolvimento tal que esse dinheiro, entre aspas, deitado fora, fosse revertido ao Estado com recolhimento de INSS, IRT, imposto de consumo, IPU, formação profissional da população e crescimento da indústria nacional? Então, será que o governo está a deitar dinheiro fora ou vai arrecadar dinheiro? Ele está a colocar feijão no chão para depois colher bastante feijão. Talvez seja por aí. Esse estudo precisa ser feito. Outro estudo que é importantíssimo fazer, e eu acho que a DW deveria provocar isso, é o seguinte: mostrar o quão é caro reconverter áreas de loteamento clandestinos em áreas urbanizadas. Por quê? Nota-se hoje, com a conivência dos funcionários das administrações, a venda de terrenos para tudo quanto é lado. Vocês mostraram aí o quanto é isso, a venda informal de terreno. Quem que está por trás disso? Os funcionários da administração. Se você vai para Viana e você vê o tamanho das casas que estão construídas lá em alvenaria, em áreas invadidas, você fala, não, esse sujeito não ia arriscar tanto dinheiro se ele não tivesse a certeza que ele está cobertado. Ok? Então, se pudesse ser feito um estudo para mostrar ao Estado como fica caro depois ele reconverter essas áreas em áreas urbanas, o Estado com certeza ia tomar uma atitude de imediato. Não ia deixar isso acontecer. Porque depois ele tem que colocar lá, ele tem que abrir ruas para entrar ambulância, para entrar o carro da polícia, ele tem que colocar esquadra, ele tem que colocar postos de saúde, escolas e assim por diante, levar água e luz. E quando ele faz tudo isso, ele arrebenta com o plano diretor, que ele produziu. Por quê? O plano diretor dizia que a luz e a água ia por aqui, assim, bonitinho, rodava por lá, a outra ia por aqui, encontrava lá as redes técnicas e tal, tal. Quando acontece isso, isso são urbanizações com 1.500, 2.000 famílias. Então, a força popular e por causa do voto, o político vai lá e coloca água e luz. E acontece o que aconteceu no Brasil durante décadas. Favelas urbanizadas. O Rio de Janeiro é um exemplo disso. E nunca mais volta. Então, acho que aqui, por ser um estado iniciante, era importante fazer isso. Em termos de... Então, qual é o papel do Estado no setor privado, as cooperativas, a sociedade civil e no setor de financiamento habitacional? Preponderante. O Estado não pode deixar acontecer essas invasões. Hoje, um promotor imobiliário que fala que vai mexer numa área de 100 hectares, assim que começa a dar-se sinais disso, a área é invadida. Então, propostas da PIMA: desqualificar o invasor como camponês. Invasor é invasor e camponês é camponês. Camponês tem uma lei para protegê-lo e para indemnizá-lo. Agora, invasor não. E existe em Angola a indústria da invasão. A indústria da casa de lata, que num final de semana colocam-se lá centenas de barracos. Isso é crime organizado, não tem outro nome. Então, desqualificar o invasor do camponês. Tributar os terrenos devolutos, com ou sem direito de superfície. Por quê? Hoje, uma pessoa endinheirada vai lá, veda um terreno com cerca, 20 hectares, 30 hectares, 100 hectares. E é só sentar em cima, não precisa fazer mais nada. Mais hora, menos hora, passa lá o asfalto, a água, a luz, e ele enriquece sem ter contribuído com todas aquelas melhorias. Então, dentro da nossa proposta, o terreno tem que ser tributado e 2 anos sem pagamento de tributação o terreno pode ser recebido pelo Estado. Tenha direito de superfície ou não. Então, você quer vedar terreno? Não tem problema. Contribua para a melhoria da sua região, porque aquele dinheiro arrecadado naquela região com o tributo dos terrenos tem que ser reconvertido para aquela região. Agora, dentro dessa nossa proposta, o imposto ele vai crescendo. Você não fez nada no terreno, passou mais um ano, seu imposto vai crescer 20%, 25%, 40%. A ideia é o quê? As pessoas soltarem. Se vocês procurarem na internet um estudo que tem da Cidade do México, aconteceu isso. A Cidade do México queria crescer e não conseguia crescer mais porque todos os terrenos estavam tomados. E aí, claro, a alta demanda força o preço para cima. As pessoas pediam um absurdo de valor pelo terreno e a cidade não conseguia crescer, a casa ficava cara. Qual foi a maneira? Vamos tomar deles? Não, vamos tributar. A partir do momento que você tributa, que o tributo começa a subir, a pessoa solta. A pessoa comercializa o terreno. Hoje, os grandes especuladores não é quem tem casa no Talatona e a renda $10 mil, não. O nome desse homem é patriota, ele deixou dinheiro no país. Ele investiu na construção civil. O especulador é quem veda terreno e não faz nada. Agora, muitas vezes não faz nada também, por quê? Burocracia. Você dá entrada num projeto de loteamento, na lei diz que tacitamente em 90 dias ele tem que estar aprovado. Ele é aprovado, ou seja, você pode começar as obras. É mentira. O departamento de aprovação vai bloquear completamente o teu processo lá dentro. Não pode. São projetos de interesse social. Se são projetos de interesse social, o Estado tem que fazer o departamento dele aprovar. O Estado tem que perguntar para o departamento dele por que, que ele está demorando com aquilo, se aquilo vai dar trabalho para tanta gente. Ok? Então as coisas aqui estão invertidas. Sobre financiamento. Se quem vai financiar a casa são os bancos, o banco é uma instituição privada que precisa ter lucro. Ponto. Ele tem lá acionistas, ele tem lá o dinheiro de um monte de gente e ele só vive se tiver lucro. Banco que não tem lucro, quebra, fale. Como aconteceu com o BNH no Brasil, Banco Nacional de Habitação. Faliu. Por que que ele faliu? O alto incumprimento. Tinha um incumprimento muito grande e faliu. O que que acontece em Angola? A mesma coisa. Então, como resolver isso? Dando uma ferramenta para o banco que ele consiga se proteger, mas ao mesmo tempo protegendo o tomador de crédito. Qual que é a proposta da PIMA? Há 3 anos, a lei de alienação fiduciária. É uma lei que o incumprimento, se ocorrer, não se recorre a tribunais. É tão simples quanto isso, lei anglo-saxônica. Pagou, paguei, prova que pagou. Não pagou, prazo para pagar. Não pagou, perdeu a casa. A casa é leiloada. Valor da dívida, separado, entrega ao banco. Sobrou dinheiro, sobrou, na conta do tomador do crédito. No dia seguinte ele está com o nome limpinho para pegar financiamento de novo. Ok? Porque a engrenagem precisa funcionar. Carro não funciona sem combustível e banco não funciona sem dinheiro. Você pegou o crédito, se você não pagar, você evita que uma nova família pegue crédito. Então nós temos que criar aqui um círculo vicioso positivo. Nós temos em Angola hoje um círculo vicioso negativo, que é o quê? O que acontece hoje? A negação dos bancos no crédito era 86%, agora está 90%. Ok? Por isso que eu perguntei para você novamente qual era o número, porque esse número para mim é importante para divulgar depois. Porque não deveria ser assim, deveria estar em 60%, em 50%. O que que acontece? Os bancos se protegem. Como é que eles se protegem? Subindo o valor do juro, para cada vez que a pessoa for lá pedir empréstimo, a renda que ele tem não permite que ele pague a prestação. Tudo isso por causa de quê? Porque o banco sabe que vai dar empréstimo e se tiver que cobrar um incumprimento, vai levar 3 anos. São 1.008 dias. Dito pelo jornal Expansão, nós temos essa reportagem. Então, precisa ter uma lei paralela à lei de hipoteca. E os deputados não entendem isso. Os deputados pensam que a alienação fiduciária é uma lei que vai substituir a hipoteca. Não é. É uma lei paralela. O que vai acontecer? O tomador do crédito vai no banco, vai falar assim, eu quero 100 mil dólares. Perfeitamente. Nós temos aqui pela hipoteca, é 12%. E nós temos aqui pela alienação fiduciária, é 8%. Por qual lei, por qual diploma você quer pegar o seu financiamento? Por quê? Como é que trabalha o banco? Mais risco, mais custo do dinheiro. Menos risco, menos custo do dinheiro. Pela alienação fiduciária, ele resolve o incumprimento em 6 meses. Então, o que que acontece a partir daí? Todo mundo paga. No Brasil, numa década, o incumprimento desceu de 12% para 1,8% com essa lei. Ok? Então, ela é uma lei carrasca? Não. A lei carrasca é a hipoteca que faz com que os bancos se protejam e ninguém pegue financiamento. Então, essa é uma outra proposta, para além de desqualificar o invasor do camponês, tributar os terrenos, a lei da alienação fiduciária. Desburocratização dos processos e prazo de aprovação de projetos. O Estado precisa pôr a mão nisso. Um loteamento para ser aprovado tem que ser 90 dias e 90 dias mesmo. Um projeto de um edifício, um projeto de um bairro, tem que ser a toque de caixa. E nós sabemos que existe corrupção nesse meio. E uma outra coisa que a gente propôs, que eu acho que vai evoluir muito com todos esses processos, é criar uma câmara mensal, um encontro que congregue a PIMA, um representante do Ministério da Justiça, um representante do governo provincial, um representante do Ministério das Finanças, do Urbanismo, da Associação dos Construtores, dos Notários e da Conservatória. Ok? Para a gente ir mostrando para eles, nós que somos os mediadores imobiliários, que estamos lá na linha de frente com o cliente, quais são os entraves, quais são os problemas que existem. Por exemplo, Uma escritura que fica hoje $5.000 para fazer, se ela tiver hipoteca do valor total da compra, ela fica 10. Ela fica $10.000 para fazer. O que tem acontecido hoje em dia? As pessoas pedem crédito. Quando chega na hora de assinar o contrato de mútuo e de fazer a hipoteca, as pessoas pedem reforço de crédito porque não tem dinheiro para aquilo tudo. Ora, se isso é um instrumento para proteger os bancos, e nós sabemos que o banco tem uma força política muito grande, por que que o Ministério da Justiça, através dos notários, tem que cobrar tão caro uma hipoteca? Cobre barato. Ok? Para quê? Para proteger o banco. Nós queremos o banco protegido. Como é que a gente protege o tomador de crédito? Ele não pode se endividar em mais do que 1/3 da renda que ele declara lá para pegar o financiamento. Se ele declara a renda junto com a da esposa, tudo bem, somos dois, 1/3 disso é a prestação dele. Mundialmente funciona. Tudo que passa de 1/3 começa a vir em cumprimento. Então, se ele tem um financiamento de um carro e vai pedir o financiamento de uma casa, aquele primeiro endividamento dele faz com que ele possa se endividar menos, porque ele já tem ali um endividamento que dá, por exemplo, 5% do valor da renda dele. 5% para 33, faltam 28. Ele vai poder se endividar em 28% da renda dele, e não em 33%, que é 1/3. Por quê? Porque ele já tem uma dívida de 5%. Isso tem que estar na lei. Aonde não está na lei, acontece o que está acontecendo em Portugal agora. O indivíduo ia pegar o financiamento da casa. Não, mas aumenta mais para pôr seus móveis aí. O próprio banco propunha. Olha, mas você não quer um carro zero? Pega mais um pouco de dinheiro, compra o seu carro zero. E depois dá no que dá. Então, você, no mesmo tempo que dá força para o banco, tem que proteger o tomador do crédito. Senão ele se enforca. Ainda mais o angolano, que nunca teve oportunidade de consumo e que começa a ter agora. Então, precisamos protegê-lo. A forma de proteger é essa. Por último, que tipo de informação é que o setor privado precisa para melhorar o seu acesso ao mercado de financiamento habitacional? Não existem estatísticas aqui. O setor privado, por exemplo, chega um investidor aqui, um investidor local, ele quer construir armazéns para vender ou para alugar. Se ele for no setor de aprovação, o setor de aprovação não diz para ele quanto foi aprovado de projetos, não é? O qual a intenção de construção, ele não consegue avaliar nada disso. Então ele dá um tiro no escuro. Às vezes ele tem 5 opções de investimento e opta justamente por aquele que mais 10 acharam que era interessante. E eles vão estar colidindo no mercado. Por quê? Porque os órgãos não foram transparentes, não tinham essa estatística. Essa estatística é muito importante. Assim como é importante a estatística salarial. Como é que eu vou preparar um produto, desenhar um produto para as pessoas financiarem, se eu não sei a capacidade financeira das pessoas? Como é que eu faço isso? Qual é o mercado? Então os clientes vêm no escritório e falam assim: Kleber, casa de 100 mil, vende? É pelo cheiro. Você tem que chupar o dedo, pôr pro alto, ver para onde o vento assopra e falar: vende. Não tem outro jeito. Então precisa ter o quê? Estatística. Porque se tiver estatística, tem investidor. Se não tiver estatística, não tem investidor. Essa estatística precisa existir. Quantidade de certificados de habitabilidade emitidos, quantidade de metros quadrados aprovados de todo gênero de construção. Aprovação não quer dizer que a pessoa vai fazer, mas a intenção de. Por ali eu me balizo se eu quero correr o risco ou não. A intenção de. Estatística tem que ter. Então o setor privado precisa disso. O acesso ao financiamento, a partir do momento que você dá proteção ao banco, você cria um ambiente jurídico favorável no país e os bancos começam a fazer o quê? Começam a ir para a Europa, começam a ir para os Estados Unidos, começam a ir para a China e dizer: escuta, me empresta dinheiro a 3%, vai ver lá como a lei funciona. O seu dinheiro não vai estar no risco. O seu dinheiro vai estar numa coisa protegida, que é o que acontece no Brasil. Por que que o dólar baixou tanto no Brasil em uma década? Porque ele recebeu tanto investimento de dólar externo que tinha dólar lá para quem quisesse comprar. Oficial ou não. Então, o dólar caiu muito por causa disso, dos investimentos. E eu atribuo, no conjunto, uma das coisas que contribuiu para o crescimento econômico do Brasil foi a alienação fiduciária, que potencializou muito o crédito imobiliário, o mercado imobiliário no Brasil, e muita gente subiu, 35 milhões de pessoas subiram de classe social. Então, eu sei que a DW foca muito as pessoas com pouca renda, mas tem um ditado que diz que do couro sai a correia, né? Nem a DW, nem os bancos, nem o Estado tem maquininha para fazer dinheiro. O dinheiro tem que sair de algum lugar. Nós podemos ser poetas, mas temos que ser realistas. E esse dinheiro para sair de algum lugar tem que ser do setor privado através dos bancos, aonde, dentro dessa equação que eu comentei, ocorre o financiamento da outra classe. Senão, não tem jeito. É isso. Acredito em Deus. Eu queria acrescentar aqui duas informações. Dentro ali das estatísticas, das informações que falta para o setor privado, nós entendemos que o Banco Nacional de Angola deveria divulgar mensalmente a quantidade de crédito à habitação que cada banco concede. Sim. Porque isso ia dar uma apertada no calo deles legal. É. Deveria ser obrigado o próprio banco a publicar quanto de crédito à habitação que ele concedeu. E a partir do momento que ele sempre concedesse pouco, ele ia ser questionado. Não é? E poderia colocar esse crédito à habitação, inclusive, por faixa de valores de imóveis. Que aí você via qual camada da população, porque de repente o banco fala assim, eu emprestei 200 milhões de dólares de crédito. Ah, perfeitamente. É, eu financei 10 casas de 20 milhões. 10 casas. Claro. Ele atendeu 10 clientes. 10 clientes, renda alta. Renda alta e está tudo certo. Então, tá certo. Nós entendemos que deveria haver a publicação mensal ou trimestral. Quadrimestral, trimestral e por faixa de valores. É uma coisa. A segunda coisa que eu esqueci de dizer. Desculpa interromper, quem é que ia pedir? Quem é que ia pedir isso? Como é que se diz em português? Quem é que seria o interessado, a entidade que ia fazer pressão em relação a esses números, por exemplo? O órgão que os fiscaliza, o Banco Nacional de Angola. O Banco Nacional de Angola é o encarregue de criar também as políticas de financiamento. Sim. Okay, então, a partir daí, ficaria transparente para o Estado angolano, para as entidades privadas, como é que isso anda. Porque, hoje em dia, ele põe lá, concedemos de crédito tanto, sim, mas o que foi do quê? Né? Tem tudo isso. Agora, a outra questão que eu esqueci de comentar é o quanto danoso é os loteamentos clandestinos. Eu trabalhei no departamento da habitação da Prefeitura do município de São Paulo, no cadastramento dos loteamentos clandestinos para a regularização dos mesmos. Por quê? Imagine uma grande região que é ocupada clandestinamente, ela não está regularizada. Então você tem lá um bairro com milhares de casas que as pessoas, quando querem vender, não conseguem vender com crédito habitação porque a casa não tem escritura. E aquilo dura dezenas de anos. Então, aquele fenômeno faz mal para a economia do país, da cidade, porque o dinheiro não gira, né? Onde é que o dinheiro produz riqueza? Dentro do banco? Não. Ele tem que estar na rua, não é? Financiando a economia. E para ele estar na rua, na figura do crédito habitação, é preciso que os imóveis estejam regularizados. Então tem um último dano, que é o pior deles, dos loteamentos clandestinos, que é isso. Eles não geram dinheiro, né? E a tendência é haver pouca procura, não haver uma valorização daqueles imóveis, porque eles são irregulares e daqui a pouco na concorrência tem mais imóvel regular do que irregulares. E aquele bairro fica cada vez mais degradado. Tá? Essa palavra, degradado. Então, tem que se olhar com muita seriedade para esse negócio dos loteamentos clandestinos, uma vez que é um fenômeno que começa agora em Angola e há tempo de ser mudado isso.